Sejam muito bem-vindos ao Piratas da Internet. Eu sou o Fábio Rodrigues e estou aqui com a minha tripulação. Eduardo. Rafael. Muito bem, meus amigos. E hoje nós vamos falar um tema mais light, mais corriqueiro. A gente vai falar dos softwares que nos ajudam no dia a dia como usuários Linux, né? Como ajudam, né? Exatamente. E a gente vai falar um pouquinho ali, fizemos uma pequena seleção dos softwares preferidos de cada um, tentando trazer, assim, coisas um pouco mais desconhecidas, não tão padrão, porque não adianta nada falar do Thunderbird, que todo mundo usa, do LibreOffice, todo mundo conhece. Vamos tentar... Do Firefox, do Chrome. Exatamente. Tentar agregar. Vamos tentar agregar isso. Essa palavra não estava banida no Piratas? Tava. Você que decretou isso. É verdade. Agrega tudo. Bom, vamos lá. A gente fez, então, na verdade, uma lista em três frentes, né? Os softwares gráficos, softwares para o Shell, modo texto, e aí depois alguns utilitários que englobam também para máquinas virtuais e desenvolvimento, né? Vamos começar falando pelos softwares disponíveis em modo gráfico, aqueles que você roda no teu X11, né? E, bom, eu vou começar aqui na ordem que a gente fez a lista mesmo, falando um pouquinho do Gpodder, ou Gpodder, né? Que é um gerenciador de podcasts. Então, ele é um agregador de feeds RSS, né? Com foco em feeds de podcast. Peraí, agregador liberou? Só pra anotar. Se a gente banir agregador também, fudeu, mano. Um agregador de valor ao camarote. E, cara, ele é bastante leve, ele não faz o download, assim, você tem que baixar, né? Ele não faz aquele cache que nem o iTunes, mas eu uso bastante, cara. Os podcasts que eu acompanho estão nele, tirando alguns que eu acompanho só pelo celular, que são mais rápidos, né? E, pô, indico bastante. Tem nos repositórios do Fedora, do Ubuntu, até do CentOS tem, cara. É legal que ele tá empacotado para quase todos os discos ali, Gentoo, OpenSUSE, Arch, exato. Arch, Fedora, Ubuntu, tudo. Tem até para FreeBSD, macOS X, Windows, cara, tem até para BlackBerry, Android. Nossa, cara. Tem até para BlackBerry. Ter para Windows é multiplataforma. Sim, sem dúvida, porque saiu dos Linux. Tem para Salifish OS, não me peço aqui. Ah, é um Linux, eu já via ele, mas... Tipo assim, sabe quando você vê uma notícia lá no Distrowatch? É o que eu sei sobre ele. Então, ele é pra mobile. É. Mas então, não tem muito o que alongar sobre o Gpodder. A menos que eu indico, só isso. Indico, instala, cadastra os teus feeds ali. Dá pra exportar todos eles no arquivo PML, importar o arquivo PML. Então é bem fácil de manter um backup ali das tuas inscrições. E, meu, vale muito a pena. Pirata. É, a primeira coisa. Ele já devia vir, caramba, com o feed do Piratas quando você instala. Mandaria essa sugestão. Bug report lá. Mas eu só tô esperando então lançar a versão dele pro novo sistema operacional da China aí, que eles já estão desenvolvendo pra tentar lançar esse ano ainda. Eu vi, cara, eles baniram o Windows, né? Sim. Agora mas é baseado no Ubuntu, é isso? Não sei, mas eles estavam montando um sistema operacional mesmo. Ah, mas é a notícia, não era uma distribuição. As outras vezes que eu li é que você sabe como é a China, né? Eles vão pegar a distro aí, vão fazer umas coisas em cima e falar que eles fizeram no zero. Não, mas era um sistema operacional para desktop, mobile. Tomara que dê certo, cara. Só que a julgar pela qualidade dos hardwares chineses de baixa linha, não sei. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade. O próximo aplicativo que muito bacana de redes sociais. De redes sociais não, do Twitter mais específico, que é o Corebird. Ele é um cliente para Twitter, leve, fácil de usar, bem intuitivo. Cara, Tu usa também, né, Fábio? Uso desde que você me apresentou. Pô, ele é como eu uso o meu Twitter, cara. Pô, é o melhor aplicativo pra Twitter que eu vi até hoje. Não sei. Tentei usar o TweetDeck já. Eu acho o TweetDeck ele é feito em Python e, cara, ele é simples. Muito leve. Muito bacana, né? O TweetDeck eu acho que ele tem firula demais pra quem quer só acessar o Twitter ali, coisa simples, cara. Então eu também me encontrei ali no Corey Bird e é o que eu tô usando no dia a dia, cara. É, ele é em GTK, na versão 0.8, nem tem. Sim, não que. E é bacana. Muito show. Bom, dando sequência ali, eu coloquei dois softwares como se fossem um só. Por quê? Porque só eu uso aqui do Piratas, que são softwares de edição de vídeo. O primeiro deles é o OpenShot. Ele é escrito em QT, é um editor de vídeo que ele é muito intuitivo, muito fácil de usar. E foi o que, sei lá, cara, me permitiu entrar nesse ramo de começar a fazer umas edições bem básicas. É muito fácil ali, você arrasta as trilhas, tem os cortes, tudo. Eu acho que como primeiro editor de vídeo, cara, eu não enxergo ferramenta melhor para nenhum sistema das que eu conheço. Por exemplo, você vai começar a editar vídeo, eu não acho bom você começar num Sony Vegas, num After Effects. Cara, o OpenShot é muito bom. Só que para projetos maiores, com muitos cortes, com muitas inserções, ele começa a bugar. E tu usa ele não no KDE, né? Ele é em QT, mas tu usa... Sim, exatamente. Eu uso no Cinema, mesmo ele sendo em QT, ele não fica pesado. Mas ele carrega muita dependência? Porque... Não, cara, só as libs da QT mesmo. Mas ele não carrega o KDE inteiro, não. Então, aí o que aconteceu? Conforme eu fui usando, eu também acabei esbarrando na limitação dele. Que quando você tá com um projeto muito grande, ele começa a ficar instável. Então, graças a isso, eu tô migrando pro KDE Live, que é um editor já bem mais completo. Ele também é escrito em QT, como vocês podem imaginar, porque ele começa com KDE, né? E, inclusive, mais pessoas que têm canais sobre Linux utilizam ele. O canal do Diolinux é um exemplo. E eu considero hoje o KDE Live o melhor editor de vídeo gratuito para qualquer sistema. É o mais completo, ele não é difícil de usar também. É mais do que o OpenShot, porque ele tem mais recursos. Só que ele também não apresenta problemas de estabilidade. Você pode fazer um projeto grande nele, numa boa. E eu estou migrando aos poucos ali meus projetos do OpenShot para o KDE Live. Estou satisfeito com ambos, cara. O OpenShot me acompanhou até agora bem. Agora eu preciso de algo mais refinado e o KDE Live tá se mostrando uma excelente escolha também. Legal. Beleza, vamos prosseguir. Tá, um programa muito bacana também é o FreeMind, que ele é um programa de mapas mentais. Mapa mental, ele é um conceito onde tu faz para armazenar e organizar ideias, nada mais do que isso. E onde tu cria ali balões e vai arrastando as coisas do jeito que o natural que o cérebro funciona. Então, muito útil para estudar agora. Tô fazendo um esquema de LPI e legal, cara, tu vai colocando os tópicos, vai para resolver vários tipos de problemas, não tem nem... Eu também acho bem legal o esquema de níveis dele. Por exemplo, você vai cadastrando ali algumas situações, aí você clica numa delas e ele abre as situações filhas, e as filhas das filhas, e as filhas das filhas das filhas, e assim vai embora, que nem uma árvore binária, sei lá. É, e o FreeMind, ele é livre, tem pacotado. Sim, é bem simples. É bem leve também. Bom, eu também já usei ele e gosto bastante. Beleza, passa ali pro nosso grande... Zin. Grande Zin. Zin. Zin. Zin. Tá. O Zin, ele é nada mais do que um wiki pro Linux, onde tu faz páginas, ele tem opção de calendário. E, cara, eu uso ele para anotações no dia a dia mesmo. Procedimentos. E ele é muito bom também, cara. Ele é um wiki pra desktop, né? Ele não é web. Isso que eu acho muito bacana também. E você consegue gerenciar vários cadernos dentro dele, criar listas de checklist. É muito bacana. Sim, a única desvantagem é que ele não é web, não é como um Evernote da vida, né? Mas até o que a gente faz é usar no Dropbox, né? Tu cria o teu caderno lá, é uma página com arquivos textos, HTML lá, e tu joga o teu caderno lá e não tem... Sim, sim. Não, eu também faço isso, inclusive, pra tudo eu uso ele, cara. Pra minhas ideias, pro Piratas, pra meus projetos pessoais, pro trabalho, pra anotação rápida, eu nunca usei ferramenta que me atendeu melhor. Uhum. Eu não sei como funciona no Debian ali em outros, mas tem até um... No Fedora aqui, quem quiser instalar, é yum install zim com Z-I-M, né? Z maiúsculo. M no final. Com Z maiúsculo. É. Se botar o Z minúsculo, ele não acha. É, mas vale muito. Tô dando uma olhada aqui no Debian. Deixa eu ver como é que é. Não, Debian é Z minúsculo, padrão. Sem frescura. É, eu não sei porque. Padrão. É. Tá com... Consegue até subir um servidorzinho web nele, cara. É bem lá. Sim, muito show. Muito recomendadozinho. Dessa lista que a gente falou até agora, eu acho que ele é o mais recomendado, porque ele atende praticamente todos os públicos. O G-Poder é para quem quer ouvir podcast, o Corebird para quem usa Twitter, OpenShot, tudo. Os outros tinham um foco. O Zim é meio geral, cara. Quem que não precisa de anotações no dia a dia? Muito difícil. Exato. Bom, então eu vou falar também aqui do algo que todos nós usamos, mas... Quem usa mais sou eu, acho, porque eu tenho um canal de gameplay, né? Que é o Steam. Porque você joga. Exato. Eu, de nós, sou o que mais jogo. Minhas horas de Dota não me deixam mentir. Dominating. É, inclusive, eu completei mais de 300 partidas esses dias. Eu fiquei muito triste quando eu vi isso, cara. Jogando muito Dota, cara. Considerando uma média aí, sei lá, o quê? Uma hora por partida, 300 horas de vida perdida. É isso, exatamente. Eu jamais recuperarei. Ou não, né? Oh, yeah. E eu acho só importante ali, o Dudu fez uma anotação que é importante, que antes de falar do Steam, a gente tem que falar do Desura, que é um concorrente do Steam. Também é um gerenciador de jogos, ele já tem pra Linux desde 2011, antes do Steam. E, o problema... e também negocinho real. É, vende lá. Também negocia em real, só que ele tem a desvantagem de que pra nós os jogos são mais caros que no Steam do Brasil. É, o Steam, na verdade, ninguém sabe como que eles convertem de dólar pra real e sai mais barato. Exatamente. Então deixa assim. É o único lugar que tu vai ver que a conversão de dólar pra real sai mais barato. Tem o dólar comercial, paralelo e o Steam, né? É, não, tem é assim. Beleza. Quanto é que custa o negócio lá? Ah, sei lá, 10 dólares. Multiplica por 2, soma mais 120% de imposto, mais não sei o que de taxa, mais não sei o que lá. Bom, mas voltando ali a falar do Steam, eu acho que tudo bem, você pode falar, ah, só um passatempo, são só jogos. Não é, cara. É, se o Steam para Linux continuar evoluindo como ele vem evoluindo, eles não largarem mão do projeto, é um caminho para lá no futuro a gente ter o tal do ano do Linux no desktop. Que é ano que finalmente acabar com aquela piada lá. Ah, eu gostei de Linux, tá, mas tem jogo? Exato, exato. Então, assim, vem melhorando, vem saindo cada vez mais jogos, vai sair o Borderlands novo agora. Já tem vários jogos AAA, até do último podcast que a gente fez sobre jogos, já alguns que... começaram com suporte, o novo Civilization, sabe? Então, assim, tá melhorando o cenário, cara. Tá melhorando, tá crescendo, se continuar nesse ritmo, vai chegar uma hora que lá, um molecada que só usa o PC praticamente pra jogar, vai ser indiferente pra ele usar o Windows ou o Linux, e pode ser que isso faça ele pro Linux, entendeu? Então, eu acho que isso... É, se melhorar a parte de driver de vídeo, né, que melhorou muito, mas ainda pode muito dar... muito a crescer, concordo. É, de vez em quando ele não é tão... Às vezes ele ainda chega a perder um pouco para o Windows, né? A parte de atraso de renderização, essas coisas, mas de desempenho é para ele ser muito melhor. Então vai valer mais a pena ter Linux do que o Windows, né? Exato. Bom, beleza. Vamos ali finalmente passar para os próximos softwares que o Dudu vai falar um pouquinho ali de alguns que ele gosta. Então, beleza. Seguindo então a linha ali dos programas, um que eu uso bastante é o KeePassX para guardar as senhas, né? Que é complicado, né? Tu pegar, ficar acessando sites, ficar fazendo cadastro, sempre repetindo a senha e tal, ou sei lá, Sempre esquecendo a senha, você quer dizer? E no final, esquecendo as senhas desses bilhões de sites, né? Então, é um programa legal para quem quer guardar a senha, né? Ele cria um arquivinho ali criptografado, então dá para... vai ter segurança, né, tal. E tem aí versões para, acho que a maioria das distribuições, tá? O Debian, por exemplo, já tem no repositório, o Fedora também deve ter. Tem também, acho que versão para Android, então tu pode pegar isso e usar, por exemplo, no celular e tal. Não, sim, eu também acho muito bom, eu uso ele também, cara. Eu já usava até nas épocas que eu tinha que usar o Windows para trabalhar, eu também usava o KeePass, que era a versão dele, pro Windows, né? Não recomendo demais. Mas essa versão do KeePass X também tem a versãozinha pro Windows, né? É, então, hoje em dia tem. Tu ainda, né, pode manter compatibilidade. Sim, na época não tinha. Bom, dando continuidade ali, no, falando um pouco de utilitários... É, tem um software que eu uso faz tempo, que é o Calibre, que ele é mais ou menos um gerenciador da tua biblioteca digital ali. Você consegue gerenciar tanto livros nele em EPUB, como os da Amazon lá, .awz, em MOB, .pdf, .doc, .txt. É, converte entre formatos e sincroniza já com o teu dispositivo via USB. Então, você pluga e a nova versão ainda vai ter editor de EPUB. Então, cara, eu vi isso, vai ficar muito show, cara. Então, você pluga o teu e-header ali na USB e o Calibre já sincroniza as bibliotecas dos dois ali. Então, além de você ter um backup dos teus livros ali no Calibre, ele já vai deixar tudo sempre igual, as bibliotecas, tudo certinho. Eu acho o melhor software para gerenciar a biblioteca digital, de longe, de longe. Sim, e ainda tem uma versão, tem um mini servidor HTTP, né? Então pode, por exemplo, colocar no computador e disponibilizar isso pela rede, né? Se alguém quiser ver os livros que você tem ou uma coisa, ele também tem essas opções. Daí, tem também a opção para tu ler feed RSS, né? Os textos, ele baixa lá e converte para um, gera um arquivo, né? Então pode também passar isso para o reader e ler, né? Sim, não, muito bom, cara. Calibre é muito show. Então vamos dar continuidade e falar um pouco de algumas ferramentas que são via Shell, né? A gente separou poucas, o foco dessa lista é mais no desktop, tá? A gente, se você for falar em ferramentas Shell para servidor, aí a gente precisaria talvez de uma série de podcasts para falar o que a gente usa no dia a dia. Então, algumas que a gente vai falar que também servem para servidor, mas também o uso no desktop é muito bem-vindo também, né? Bom, a primeira que a gente separou ali foi o MC, né? O MC, que nada mais é do que um gerenciador de arquivos ali, como se fosse um Nautilus da vida, só que no Shell, onde você consegue mover, copiar arquivo, editar. Cara, eu não conheço nada que chegue perto em modo texto, assim. Cara, eu conheço. Que é? É um programa chamado Norton Command, que ele é uma cópia. Ah, tá. Mas tu roda no Norton. Ele foi baseado, né, no Norton Command. Entendi. Que devia ser o MC, mas tu roda, né, o Norton... O Norton não, isso... tu não roda no Nautilus? Não, não. Isso aí era coisa de novel, não era esse Norton Command? É, coisa do DOS e tá, tal. É. Ele é um fork, né? Não é nem fork, porque não é baseado no mesmo código. É uma cópia mesmo. Sim. E assim, cara, nele você consegue conectar em servidor FTP, ele já tem um editor embutido, que é o MCEdit, que lembra o edit do DOS também. É, mas se você alterar a variável de ambiente lá, o editor, também pode usar o VI, Emacs e tal. Sim. Ele chama os outros. Sim, ele chama o editor que você quiser, mas sim, se você só instalar o MC, ele já vem... Não, ele abre o editor, né, padrão. Ele não chama MCEdit por padrão? Não, ele abre o editor padrão do ambiente. Ah, então o meu aqui vai abrir o VIM. Não, provavelmente. Meu... Não, ele abre o MCEdit. Eu, cara, acho que hoje em dia ele vem no empacotado com o MC, você tem que mudar pro padrão. Pelo que eu me lembro, é isso também. Não sei, o legal que pode fazer no até... Debian, uma vez que eu coloquei, ele abriu o Nano. Será que você não tinha... Ah, mas é que provavelmente no Debian você tem que também instalar o MCEdit pra ele fazer isso, né? Não sei, mas ele estava abrindo o Nano. Deixa eu ver, eu vou instalar aqui, vamos ver. Aí eu alterei a variável lá de ambiente, né, para buscar o VI como editor e Não, é isso, eu já fiz também pra, pra ele chamar o VIN. Mas, por padrão... Legal que pode fazer conexão SSH também, né? Uma ligação de fio. Sim, não, ele é bem completo, cara. Sim, por ser a ferramenta modo texto, ele já te dá vários recursos de gerenciadores, de um gerenciador de arquivos gráfico, né? Inclusive funciona o mouse dentro dele, né? Uma das opções que eu mais uso nele é o MC-B. Já usaram? Não, ele faz. Ele não fica azul. Tá. Tá bom. Já fica black, né? É. O... Não, eu gosto dele bastante para conectar em FTP e para mover arquivo. Eu acho bem prático também. Mover qualquer arquivo. FTP e abrir. Quando tu abre um. Pega um diretório que tem uma montoeira de arquivo, né? Como a gente às vezes tem que configurar a QoS pra ficar lendo o arquivo, né? Só pra ver isso. O que tem. Abrir e ver qual que é o conteúdo fechar. Tu só fica lá no F3, porra. É, muito, muito prático. Cara, mas eu não tenho a moral de copiar e mover por ele. Sabe quando tu não tem confiança? Ah, eu até uso. Não, não sei o porquê, é um problema. Tranquilo, só tu selecionar direito mesmo. É. Bom, beleza. Vou continuando aqui falar então um pouco do YouTube DL, que é nada mais que um downloader de vídeos do YouTube também. E eu acho que outros também, né? É, só que via texto. E é legal que ele já tem a opção -x ali, você já extrai o áudio. Você quer baixar a música ali, então o YouTube DL-X, a URL do vídeo, muito fácil de usar. É, tem poucas opções, mas tem o que precisa. E o YouTube andou tentando ferrar ele esses tempos, mas a galera foi atualizando até ficar um passo à frente, cara. E tá funcionando na boa de novo. Eles devem ter alguma briga com o YouTube, porque tem atualização todo dia do YouTube dele. É, então ficou umas duas semanas, cara, assim. É, ele é escrito em Python, né? Então o pessoal consegue ler o código, né? Sem muitas dificuldades, né? Então é fácil pra quem quiser contribuir. Um outro aplicativo para Shell é o NCDU, que ele calcula o espaço em disco, mostra as partições que estão mais cheias. Então, às vezes, tu está com uma partição cheia, com um diretório, vê se tu tem que ficar entrando lá, pasta por pasta, dando um do-sh, fica vendo, achando os arquivos. Tu vai lá no teu barra, dá um NCDU, vai ver que ele calcula tudo, onde estão os arquivos, te mostra ali. Não é um gráfico, é uma janela. Ah, ele mostra, na verdade, ele simula um gráfico, né? É, como se fosse um gráfico. Ele mostra o teu sistema operacional. É, mostra o gráfico de árvore ali, né? E tu vai entrando até achar qual o arquivo aí que tá. E tu pode já excluir por ele. Ele é bem completo mesmo. Eu acho muito show também, cara. E pra quem é administrador, ou até mesmo pra quem usa... Pra fazer uma análise de disco, né? Ver o que tá mais dando. Deve ter alguma ferramenta gráfica pra isso, eu não conheço. Então, mas o NCDU, ele é bem simples. O NCDU é um... Basicamente, né? O DU com NCurses, né? Que é pra montar a interface gráfica. Então, ele faz justamente essa parte de... Verificar, né? O uso do disco. E sim, é existe bem. Também, né? Uma alternativa gráfica, né? Que... Já normalmente vinha instalado padrão no GNOME, não sei se ainda continua, que é o Baobad. Que ele faz basicamente a mesma coisa, só que ele tem uma na interface gráfica, né? Tu pode selecionar uma pasta específica, uma unidade e tal. Ele também funciona da mesma forma, só que ele também gera dois gráficos, né? Tu pode gerar um gráfico de pizza, né? Daí o diretório ocupa lá, sei lá, 50% do gráfico e tal. E aí ele já puxa, né, os subdiretórios a partir daquele pedaço, então também é bem interessante para tu conseguir visualizar. E tem um outro gráfico, né, que ele faz meio que uns retângulos lá mostrando a ocupação. Legal também. É, só lembrando o pessoal que a gente vai também montar a listinha ali e colocar no post ali os links de tudo que a gente está falando, tá? Então ninguém precisa se preocupar em ir anotando ali não, é só dar uma olhada no post depois de ouvir. Que vai estar todo ali o site oficial. E vai ter, tem nos repositórios, né? Praticamente tudo que a gente está falando aqui tem nos repositórios. Beleza? Vamos dar continuidade ali. Não vai precisar voltar 300 vezes o áudio para tentar identificar o nome. Isso, soletrar, né? Aquele nome bem lazarento. Então, Outra coisa que eu uso bastante, né? Não é para shell, mas é, na verdade é na interface gráfica, mas que ajuda muito, é o Tilda, que na verdade é um shell naquele estilo de Quake, né? Que ele abre na tela, né? Então, por exemplo, eu deixo configurado o F12, aí eu aperto o F12, ele abre ali um terminal em meia tela, né? Posso digitar tal, o que eu precisar, aperto o F12, ele fecha de volta. Eu acho extremamente prático, né? Às vezes precisa digitar alguma coisa rápida no terminal, né? Quer testar algum comando, bastante prático. Ele tem as opções, né, de abas, né? Então dá um Ctrl Shift T, abre uma aba nova e tal. Eu acho bem legal bastante. Também, eu usei ele já, muito bom. Aquele Final Term, que a gente até fez artigo já pro Pirata, ele vai ter essa opção aí, parecido com o Wake, né? Quake. É, Quake. Ah, show de bola. Eu acho que mudou de nome o Quake agora. Agora é o... Não, é Quake. Não, é Quake, Quake. É? É, o último é o Quake 4 ou Quake Live, sei lá. Então, outra coisa que normalmente vem, né, instalado em uma boa parte das distribuições, né, só que às vezes está instalado, mas não está sendo utilizado, né, dependendo de como tu faz o login no sistema, que é o Bash Completion, que ajuda muito na hora de, né, os comandos mais padrão. Tu aperta o Tab, ele identifica, né, o contexto do comando ali que tu está executando, então ele... Às vezes ele vai sugerir, né, para tu, em vez de um arquivo, ele vai sugerir os parâmetros daquele programa, né? Então, por exemplo, tá dando lá o ptget install ou uninstall, ele, em vez de mostrar os arquivos do diretório local, ele lista os pacotes que tem no repositório para instalar. Então, se ele não tiver habilitado, habilite, começa a usar tab, você não vai conseguir viver sem. É uma mão na roda, né, cara? Que eu gosto bastante. Pois é, eu nem, como eu falei, eu nem sabia que isso era um pacote. Aqui é um pacote, tem que estar com as variáveis certinho ali no ambiente para ele rodar, mas sim. Cara, faz uma diferença quando se acostuma. É, eu não me imagino sem ele, tá louco? Ah, sim. Eu já tive problemas antigamente no Ubuntu, no Fedora não tem. Quando tu precisava usar o sudo. É, o sudo esse problema, é um dos casos que dá o problema. Passou o sudo pra frente, ele dá problema. Meu, daí tinha que ver o saco. É. Não, mas aí é simples também pra resolver. Ponto espaço barra etc barra profile.d barra bash completion. Ele já habilita ali no terminal de volta e funciona 100%. Bom, beleza, vamos falar agora, voltando um pouco aos softwares gráficos, né? Falar um pouco ali dos gerenciadores de máquina virtual. É, a gente sabe que o Linux hoje em dia ele tem como padrão e nativo o KVM, né? Que tem um gerenciador modo texto que é o VirSCH, que é muito bom também. Mas a gente tem várias alternativas para utilizar a virtualização. E o Eduardo colocou aqui na pauta, e eu também gosto muito, principalmente para VMs de estudo, de lab, que é o VirtualBox, que é a ferramenta da Oracle gratuita, né? Empacotado. Era da Sun? Era da Sun, exatamente. A Oracle comprou a Sun e o VirtualBox veio junto ali. E assim, cara, ele tem uns recursos para desktop que a maioria das outras não tem. Que nem se consegue arrastar arquivo para dentro da máquina virtual. O VMware faz isso também, na verdade. E a Workstation eu sei que fazia, mas ele não existe mais. Eu não sei como tá agora, na verdade, tá? Eu tô meio por fora desses... direito no player ali, mas eu sei que ele consegue, você consegue já mapear uma porta USB, um pendrive direto pra ele. É coisa que às vezes é mais chato de você fazer num KVM da vida ou nem suporta, né? É, assim, ele não tem assim nenhum recurso espetacular que só ele faz e tal, mas ele tem uma API legal, né, pra quem desenvolve, né, quiser usar, né. Vim a linha de comando é bem tranquilo, né? Para quem é acostumado com a interface dele, dá para usar a linha de comando sem muitos problemas. E a interface dele é muito simples, né? Então, quem está começando e tal, é extremamente simples e poderoso. Tu consegue fazer tudo ali, né? Por exemplo, lá, o KVM é nativo do Linux e tal, pode ter o desempenho melhor ali e tal. Só que ele precisa primeiro que o processador e a placa-mãe, né, suporte virtualização ali. E não tem tem, né, interfaces gráficas, né, para fazer a configuração e tal, tudo, mas de todas que eu testei, já vi, não achei nenhuma assim, 100% completa, né, sempre acaba faltando recurso, né, então, tipo, Snapshot era de uma ferramenta que eu vi do KVM, que ficava faltando, então, como eu trabalho com desenvolvimento, às vezes tem que ficar instalando pacote para testar, o Virt Manager não tinha suporte a Snapshot. O Virt Manager, ele só faz o que o VLSH faz, cara. Ele só chama o VLSH, na verdade. É, só que ele não... Só que assim, no VLSH, tu tem o comando lá, Snapshot e tal, tu consegue tirar o Snapshot e voltar, né? Uhum. Só que o Virt Manager não... Pelo menos até as versões que eu usei, ele não tinha essa opção. Que eu me lembro. Não, mas os últimos tem. Tem já Snapshot? Tem, sim. Bom, tem, é bem fácil, inclusive. Bom, mas... Sim, cara, na verdade, extremamente simples, eu só uso, mas KVM, cara, na época... Eu já não gosto de VirtualBox. Não, eu gosto de VirtualBox pra estudo, né? Pra produção, nem pensar. Pra... Bom, mas beleza. É, tem outras opções que você colocou ali, Dudu? Fala um pouco delas. Isso. Então... Na verdade, não é exatamente opções, né? Por exemplo, uma das coisas que eu uso bastante para desenvolvimento, né? E de certa forma acabou virando meio modinha o pessoal usar o Vanguard. Que o que ele faz? Na verdade, ele não é sistema de máquina virtual, tal. Ele faz a configuração de uma máquina virtual. Então, por exemplo, eu tenho lá, né, no meu projeto, tal. Eu tenho um arquivo. Nesse arquivo vai dizer como que uma máquina virtual tem que ser executada para tu poder, por exemplo, testar esse projeto e tal. Que é para tu ter um servidor ali específico para conseguir testar isso, às vezes, num ambiente mais próximo possível de produção, né? Com a mesma configuração de sistema operacional, bibliotecas e tal. Por exemplo, o pessoal de Mac usa muito o Vanguard, que é para subir uma máquina virtual com Linux e ter, por exemplo, do... mesmo ambiente do onde vai rodar o software efetivamente, né? Qual a ideia principal dele é pegar, né, sobe ali uma box, né, que ele tem, que na verdade é uma, normalmente uma VM do VirtualBox, né, ele pode funcionar com VMware e tal, tem ali, mas o padrão mesmo que ele usa virtualizador é o VirtualBox. Ele sobe ele lá e faz toda a parte de configuração de processador, memória, disco, rede, e depois ainda faz o provisionamento da máquina virtual. Então, por exemplo, ela pega uma máquina virtual lá, sei lá, Debian ou Ubuntu base, a partir daquilo executa algumas ferramentas, né? Pode ser o Puppet, o Chef, Ansible, ou às vezes até scripts em Bash, né, Shell, que faz toda a configuração da máquina virtual automaticamente. Então tu vai lá no diretório onde está o arquivo, dá um Vanguard up, e simplesmente vai lá, cria uma máquina virtual, faz toda a configuração. Quando ele terminar o comando, tu pode dar um Vanguard SSH, por exemplo, conectar na máquina virtual, vai estar lá 100%, dependendo às vezes até o projeto já rodando. Facilita muito a parte de desenvolvimento. Beleza, bacana. E tem mais um software ali que você colocou pra gente, né? Então, agora na parte de virtualização, um novo recurso aí que tá surgindo, né, a partir das nossas versões do kernel, a partir da 3.18, se não me engano, que agora é o Linux Containers, né, ele, antigamente, né, tu tinha a virtualização completa, né, que simplesmente emulava, né, um outro computador e tal. Aí começou a surgir os recursos de para-virtualização, que ele usava, né, algumas coisas do próprio processador para simular, então não era mais uma simulação, uma emulação completa, né, do ambiente e tal, uma virtualização. E agora o pessoal simplesmente olhou assim, beleza, não precisamos mais virtualizar nada, a gente pode simplesmente separar as coisas. Então, em vez de tu ter mais um kernel rodando lá, toda a pilha de um sistema operacional e tal, como todas as distribuições Linux podem trabalhar com qualquer kernel e só o que muda, né, os programas que ele executa, o pessoal simplesmente pegou, beleza, vamos usar o mesmo kernel e só trocar o resto todo do sistema. Então o pessoal colocou esses containers, e o que o pessoal agora está usando bastante é o Docker, né, no site, né, Docker.io. O que ele faz é basicamente criar um, como se fosse um chroot, só que ele coloca isso separado, né? Isola realmente, né? Toda a parte, por exemplo, de rede e tal, ele deixa isolado. E tu, dentro desse container, tu pode rodar qualquer coisa, né? Se quiser, por exemplo, rodar um Apache, tu roda lá o Apache sem contato com o sistema que está realmente executando, né, o Docker, tal, o Linux Container. E com a vantagem de que o container pode ser qualquer distribuição Linux, né? Então, por exemplo, eu, a distribuição padrão, né, que o Docker usa normalmente, por exemplo, uma VM no VirtualBox, né? Então, por exemplo, para quem usa Mac que não tem um kernel Linux, roda lá um VirtualBox com Ubuntu. E ali, por exemplo, dentro do Docker do Ubuntu, pode rodar um CentOS, BusyBox, qualquer coisa ali, ele vai criar um ambiente totalmente separado, né? Um recurso agora bastante interessante que o pessoal está usando. E como ele não faz, né, toda a simulação do sistema operacional, tu não tem tanto perca de desempenho comparado a uma virtualização, né, completa ou para virtualização. Show de bola, cara. Não conhecia. Muito novo recurso do Red Hat 7, a nova versão do Debian, quando sair, vai ter, né? O testing já está presente. Muito bom, muito bacana. A nova moda aí. Legal. Se for uma moda boa, beleza. O problema é quando a modinha é ruim, né? Cara, é extremamente simples, né? Tu dá lá um Docker Run, coloca o nome da imagem, né, que tu quer executar. E simplesmente o programa que tu quer executar. Ele vai lá, cria o container, tudo separado, já faz toda a parte isola e tal, já executa o programa. E aí, como ele tem uns esquemas ainda, ele faz, pelo menos no Debian, né, uma das dependências do Docker é o Git, então ele consegue pegar, tipo, diferenças também das imagens, né. Então tu executou um programa, tu consegue ver, tipo, quais os arquivos que ele alterou, fazer o snapshot daquele ponto e tal. Ele segue a filosofia KISS, né? Keep it simple, stupid. É verdade, eu acho que é isso sim. Mesmo, ele segue a KISS. Muito show. Beleza? Vamos falar um pouco então de algumas ferramentas, mas com foco no desenvolvimento, né? Ideias e editores. Né? E aí não tem outra pessoa no grupo para falar disso que não o Dudu, que é desenvolvedor, né? É o único da equipe padrão aqui do Isso. Piratas. O único, pelo menos, full time, né? É. Arranhar um pouquinho, todo mundo arranha, mas vamos lá. Ah, sim. Qualquer um que mexe com scripts em Bash já tá fazendo programação funcional. Exatamente. Ou alguma coisa bem semelhante já. Então, dos... Na verdade, eu acabo usando vários editores, né? Mas os que eu mais uso, né, que chamam a atenção, que eu recomendo o pessoal dar uma olhada, pelo menos. O Brackets, que é um editor de HTML, CSS, JavaScript, JavaScript escrito em HTML, CSS e JavaScript. Nada mais justo. Não é um aplicativo web, né, um aplicativo desktop, mas se quiser, também consegue rodar no web e tal. Tem, por exemplo, ferramentas da Intel, nessa parte de para aplicativos mobile, né, que eles usam HTML5, que HTML5, né, basicamente é a única plataforma que tu roda em qualquer sistema operacional, né, Windows, Linux, celular, TV, videogame e tal. Então, dentro do programa, né, deles de desenvolvimento de aplicativos, a parte do editor, eles simplesmente pegaram o Bracket e incluíram lá dentro, né, que HTML, eles conseguiram fazer esse esquema bem Inclusive, interessante. Inclusive, já teve artigo no Piratas sobre ele, né? Sim, no Piratas, né? E no seu blog. No meu blog. Tem uma montoeira de plugins, tá toda hora atualizando, né? Acho que a cada mês ou dois meses eles estão... Acho que a cada dois meses eles estão lançando uma versão nova. Toda semana eles fazem um vídeo, né, falando das novidades que tá vindo, então... Cara, é um editor, assim, muito bom pra essa parte. Eu também gostei dele. Usei pouco, só vi, testei, mas gostei bastante. Como eu sou desenvolvedor Python, né? Então, uma ferramenta que eu uso muito boa é o PyCharm. Né? Infelizmente, não é livre, mas... E dependendo do uso, tem que pagar a licença e tal. Mas mesmo versão profissional, tal, que é, não é lá muito barata, né? Principalmente aqui no Brasil, né? O custo acaba sendo um pouquinho elevado, mas com certeza vale a pena, né? Cara, simplesmente uma ideia que faz tudo, né? Então tem integração com máquina virtual, tu consegue usar o Vanguard dentro do PyCharm, tu consegue conectar no banco de dados, montar a estrutura. Por exemplo, como eu uso parte de Python, eu consigo conectar via SCHA na máquina virtual e rodar o console de Python da máquina virtual. Então, cara, é simplesmente fantástico o que ele faz. Já tem integração com parte de Virtual Env do Python, então tu consegue instalar os pacotes num ambiente virtual do Python sem ter que instalar no próprio sistema, né, através do Virtual Env e tal. Fantástico, assim. Tem também, né, no site outras versões para outras linguagens, outras línguas e tal, mas que eu realmente usei a versão do Python ali e, cara, recomendo. Show de bola. Vamos ali, então, o nosso próximo da lista também está relacionado com o Python, né? Virtual Env, que tu falou ali, né? Não, eu já falei junto. Ah, então tá. Beleza, vai lá então, Rafael. Tem alguma coisa assim pra falar do Sublime, Dudu? Que eu uso ele também pro básico. Cara, ele é o... Do Sublime, ele é o editor... Cara, hoje eu acho talvez o mais usado, né? Porque... multiplataforma, né? Mac e Windows Linux. Na verdade, Linux, então... o pessoal acordou usando o Sublime, né? Foi um fenômeno que, cara, é legal, eu acho legal o modelo de negócio do Sublime Text, né? Que você pode baixar, você pode usar, ele tem uma mensagem ali que não é uma versão full, e você pode pagar pela licença quando você achar que deve pagar, né? E aí você recebe a key dele. Mas eu acho ele também um editor bem completo, cara. É, ele tem muita coisa, cara. Tem split de tela, tem find and replace. Eu acho muito legal, cara. Eu uso bastante ele quando eu tô desenvolvendo shell script. Na verdade, onde o Sublime brilha mesmo é na parte de plugins, cara. Ele tem muita coisa. É, assim, eu acho uma ferramenta fantástica também. Hoje, editor de texto, o único que eu uso é o Sublime, né? Como meu desenvolvimento acaba sendo basicamente script, eu acho o autocompletar dele para linguagem Shell muito bom, cara. Cara, eu odeio o autocomplementar do Sublime. Pra Shell, cara, eu gosto. Sério. Cara, pra Shell, não sei porque eu não... Não sei agora de cabeça como é que ele funciona, mas para Python eu odeio. Porque na verdade é assim, ele não autocomplementa a partir do contexto, né, da execução. Ele simplesmente repete o autocomplementar as palavras que você já digitou. Então às vezes ele acaba te enganando. Tu acha que tal biblioteca vai ter uma função lá, aí tu olha, não tem. É que tu chamou uma função com aquele nome em outro lugar, ele simplesmente sugeriu para tu colocar ali. Então... É, cara, na verdade, para complexidade... Para Python, eu não gostei dele. Para complexidade do Python, pode ser que ele realmente não atenda, né? Complexidade que eu digo nessa gama de bibliotecas que ele tem, de coisas que você pode fazer. Agora, no Shell ali, que é bem preto no branco, a minha ele atende muito bem, cara. É, que o Shell, o esquema de programação é mais funcional, então ele acaba... É muito mais simples, né, fazer o autocomplementar. Sim, mas... sim. Para Python, cara, não gostei dele justamente essa questão do autocomplementar que eu não... Beleza. Quem utilizar o Sublime, instala o Package Control, que ele tem até um gerenciador de pacote dele. E vai ser muito fácil você instalar os plugins e outras coisas. Bom, bacana. O último software dessa linha que a gente colocou aqui é a ferramenta modo texto, que é o Vim, ou VIM, né? Sim. Que também é a versão tem a... turbo do VI. Não, versão melhorada. VIM melhorado. VI melhorado. Exatamente. Sim. Não, porra. Bom, tem também assim... a versão gráfica dele, que é o GVim, né? Sim. Mas, cara, se tu olhar a lista de discussão do Python, tu vai ver que é, sei lá, quase que o que o pessoal usa PyCharm e VIM. Cara, muita gente usa o Vim ainda. assim, ele não é um editor tão amigável, né, com parte interface gráfica, né, do mouse e tal, selecionar e tal. Mas, cara, quem realmente conhece, ele usa, não troca e tem produtividade muito bacana com ele. Tem a parte de plugins dele, cara, é excepcional, consegue muita coisa, inclusive autocomplementar para Python, que eu achei horrível no Sublime. Peguei um plugin pro Vim de Python, ele carrega ali corretamente e tal, ele consegue identificar certinho a biblioteca, né? Como o Python é uma linguagem dinâmica, né, às vezes ele acaba não conseguindo fazer autocomplementar corretamente, né? Mas parte padrão ali, ele identifica o contexto e tal, consegue fazer marcação de coisas erradas e tal. Cara, bem pior, configurado ele é. Para editar arquivos de configuração, o VIM tem a melhor syntax highlight, cara. Pra mim, não tem nada que chegue nem perto, cara. Eu acho muito mais fácil, cara. Eu abro com ele, eu já consigo enxergar ele e falar, pô, tem um erro no código ali, uma cor diferente, entendeu? Eu acho que facilita demais, cara. Demais. Não, é syntax highlight dele, cara, basicamente desconheço, acho que alguma coisa que não seja compatível, né? Pode ser que não venha na sua distribuição, né? Tu usa aí padrãozão. Mas provavelmente no site dele tu vai conseguir alguma versão Syntax Highlight que funcione melhor ali. Sim. Cara, é antigo, mas bicho é bom ali. Ah, e vai ficar aí mais do que a gente se bobear. Acho que a gente vai morrer de velhice e o VIM ainda vai estar aí, fala a verdade. E sem contar que sempre tu vai achar alguma versão do Vim ou do Vim.ai, qualquer distribuição Linux sempre vai ter alguma versãozinha dele perdida ali. Sem por dúvida. Mais que tem, por mais que não tenha nada de recurso, mas tu usa o Vim, tu vai... Acho que diria que talvez até em qualquer sistema Unix tu vai achar uma versão dele. É, ele tem. O Vim.ai, sim. É, pelo menos o Vim.ai puro tem, cara. Bom, e por último ali na nossa lista tem uma ferramenta de configuração, que é o Pavu Control, né? Fala, cara, um não dela. Tem como eu usar o Pulse Audio sem esse cara. Então, ele é basicamente uma interface, né, para tu fazer configuração de áudio, né? Definir o volume e tal, mudo e tal, ou selecionar, né, o dispositivo de entrada, o dispositivo de saída, né? Então, tu pode, por exemplo, selecionar de qual microfone tu quer receber o áudio, para qual saída tu quer mandar, né? Se quer mandar, por exemplo, para caixa de som, se quer mandar fone de ouvido, se quer mandar para HDMI e tal. Tem, cara, muitas opções do Pulse Audio, né? Consegue fazer graficamente de forma simples, né? Menu drop-down e tal, tu seleciona só lá qualquer saída, seleciona o nível, pode colocar esquerda, direita, né? Selecionar ainda. Consegue selecionar o áudio por programa, né? Então, tudo que tiver passando pelo Pulse Audio. Ah, eu tô assistindo esse vídeo do YouTube e fazendo uma conferência aqui no Skype. Não estou fazendo isso agora, mas se tivesse, por exemplo, eu poderia controlar o volume do programa separado ali, do YouTube separado, do Skype e tal. Cara, pra parte básica, assim, né, do Pulse Audio, cara, perfeito. Só não vai conseguir algumas coisas mais avançadas, né? Se precisar, por exemplo, duplicar a saída de áudio para mandar o microfone, o fone de ouvido e o HDMI e tal. Mas, cara, recomendo assim todo mundo que não consegue usar o Pulse Audio. Não, tem bastante coisa. Se tu abrir o aplicativo padrão ali que vem ele, tu vai ver que... Já vem muita coisa, né? Bom, acho que era isso que a gente tinha para demonstrar nessa nossa lista meio caótica ali, né? Mas a gente conseguiu passar pro pessoal um pouco do que a gente usa. São softwares que às vezes a gente demorou para encontrar e que ajudam a gente no dia a dia e espero que possa ajudar nossos ouvintes, né? Bom, e é isso. Alguém tem mais alguma colocação? Não. Beleza. Valeu, então. Até a próxima. Valeu, até mais. Muito bem, tripulação. Vamos à leitura de comentários do feedback do último programa, que foi a parte 2 sobre distribuições Linux, né? Esse programa como um todo, a gente teve muito feedback. É, também na parte 2 teve bastante comentários muito relevantes e muito extensos. Talvez a gente tenha que dar resumido em algum aqui para não estender demais o programa, que já ficou grande. E vamos lá. Vamos. Primeiro comentário, Bruno dos Santos de Almeida disse: pessoal, gostei muito deste podcast. Vocês leram meu comentário, muito obrigado. Estamos lendo de novo. Mas como usuário OpenSUSE, achei que falaram muito pouco dele. Um detalhe que gostaria de salientar é que, apesar da Novell não ser tão eficiente em manter OpenSUSE quanto a Red Hat com o Fedora, ele meio que cortou, apesar de a Novell não ser tão, tá, beleza. Estas duas companhias contribuem muito para o kernel. É que ele pôs um ponto onde deveria ter uma vírgula e eu me perdi, entendeu? Concordo. Normal de internet. Faz parte. Como disse no comentário do post anterior, sou programador, mas programo em .NET. Estranho, eu sei, usar Linux e programar com tecnologia Microsoft. Cara, depois que eu dei o PS no meu Linux e vi 2exe rodando sem Wine... Exato. Normal. Faz parte. Parei de usar o Windows 8 simplesmente pelo fato de ter enjoado. No momento em que decidi mudar, sim, sou um usuário novato para Linux, testei o Ubuntu e não gostei. Sou fã do Fedora, porém a versão com KDE dava muito erro na minha máquina. E acabei optando pelo OpenSUSE pela estabilidade com o KDE. Não ocorrem muitos erros. De resto, continuem assim, estão indo muito bem. Pessoalmente, acho esta parte ficou melhor que a primeira. Bacana, cara. A gente só tem a agradecer a participação do Bruno ali, que é esse feedback da galera que faz o Piratas crescer, né, cara? Então, a gente só tem a agradecer ali ao Bruno e, como eu tava falando, é a participação da galera que faz o Piratas crescer. Não adianta nada se a gente tivesse um monte de downloads lá, que nós estamos tendo, ainda bem, e não tivesse essa interação com o nosso público, que é o mais bacana, né? Sim. Uma coisa que eu percebi pelo e-mail dele, acho que todos os usuários de Windows, né, quando vão pro Linux, normalmente eles acabam se familiarizando melhor com o KDE, né? É mais parecido, né, cara? Sim. Apesar, né, no Windows 8 ser bem... ter algumas semelhanças, né, com o GNOME 3, eu acho que o pessoal ainda que migra vai acabar preferindo o KDE ou alguma coisa parecida. Você sabe o que eu acho o Windows 8 muito semelhante? O quê? Bosta. Acho praticamente idêntico. Tá bom. Bom, vamos lá, o próximo comentário do Emanuel, que falou pra gente: e aí, galera, muito legal os podcasts. Fica uma sugestão de fazer um podcast sobre projetos futuros de open source que vem por aí. Por exemplo, Wayland, Mir, LLVM, SteamOS, Fedora Next, etc. Abraços. Eu até respondi ele também já no post, mas... cara, a gente agradece muito a sugestão de pauta, porque às vezes a gente se enrola ali, né, no que a gente vai falar semana que vem, coisa e tal. Sim. E já ficaram anotados ali, o SteamOS com certeza já era uma pauta programada, porque a gente já falou de jogos para Linux. Uhum. É só questão dele estar um pouco mais maduro, ter um pouco mais de aderência pra gente ter uma opinião mais formada ali, né, a respeito da tecnologia. Eu acho que só uma canelada aí que o SteamOS não é exatamente open source, né, mas... ah, sim, mas a gente entendeu o que ele quis dizer, né? Sim. Beleza, vamos pro próximo comentário. Alessandro Simon, o cara chama Simon e o avatar dele é um macaco, tá de sacanagem também. Ah, ok. Então tá, é planeta dos macacos total. Sim. Vamos lá, ele falou pra gente: muito bom o podcast, parabéns e vida longa, estamos tentando. Enquanto a gripe deixar, a gente vai. Exato. Sobre o podcast Distro Parte 1, Conectiva foi uma distro do qual nós brasileiros devemos nos orgulhar muito. Principalmente porque ela foi a primeira voltada para servidores, inclusive com suporte. Sempre me orgulho quando uso o Synaptic, gerenciador de pacotes criado pela equipe Conectiva. Sobre o podcast Distro 2, venho usando o Linux Mint desde as primeiras versões, e na minha experiência de uso, pude perceber que o Mint rodando Cinnamon requer um hardware de mais qualidade. Por isso discordo quando falas que o Cinnamon está meio instável, pois na versão atual com o Mint 17 Kiana foi mais estável que eu usei. Como disse, infelizmente, o Cinnamon funciona melhor em certos conjuntos de hardware. Por exemplo, desempenha muito melhor com placas-mães Intel do que Asus. Bom, da parte 1 que ele comentou ali, É, eu acho que a gente tem que fazer até um programa à parte sobre a conectiva, porque Sim. realmente foi um marco na história. Inclusive, onde nós trabalhamos começou implementando conectiva, né? Sim, é, Depois que eu. migrou para o CentOS, coisa Sim. e tal. É, apesar de eu ter demorado, né? Eu, quando eu entrei na empresa, já tinha aí alguns anos, mas eu ainda acabei pegando um servidor com conectivo. Eu me lembro de algum também, que até uns 2 anos atrás ainda estava no ar, não sei o que que virou. Sim. E sobre a parte 2, ele comentou, ele, digamos assim, retrucou que eu disse que o Cinnamon tá meio instável. É, Alessandro, a minha experiência com o Cinnamon é no Fedora, tá? Eu imagino que ele seja sim mais estável no Linux Mint, porque é quem faz ele, né? Então acho que assim, é meio lógico que seja melhor no Linux Mint. É, mas infelizmente a última versão no Fedora tá sim com alguns problemas, tá, cara? Infelizmente. Gosto muito do Cinnamon, mas pode até ser que na verdade o Fedora não esteja com a última versão, né? É o mais Sim. provável. Pois provavelmente o pacote do Fedora está desatualizado. Provavelmente em breve vem um update que resolva meus problemas. Estou torcendo por isso. Agora vem o comentário do nosso amigo, nosso camarada parceiro de podcast Magnum do Hackencast. Ele sempre comenta os nossos episódios, sempre com muito detalhe e muito relevante. Então, o que que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou ler aqui a primeira parte do comentário dele. E depois ele citou em vários tópicos aqui, eu vou falar esses tópicos para ele. E aí a galera que quiser se aprofundar ali nos tópicos que ele disse, dá uma lida no comentário do Magnum, porque, meu, vale muito a pena. Muito Sim. relevante as constatações dele. Vamos É, lá. bastante informação para complementar o episódio anterior. Sim. Ele já é de casa já. Bom, vamos lá, ele disse: Olá, pessoal, mais um ótimo episódio. Obrigado pela menção novamente e desculpa, pois não consegui tempo para comentar na parte 1. Mas não tive tempo ainda nem para responder os comentários do Hackencast. A gente sabe como é isso. Como um overview sobre as principais distros, creio que o assunto foi abordado corretamente e essa ideia de pegar uma por uma e fazer episódios à parte é algo que eu tenho o mesmo intuito de fazer no Hackencast. Mas se quiserem alguém para falar de ARC, pode contar comigo. Cara, antes de ler isso, você já estava escalado, cara. É, vocês falaram também de desenvolvimento no GNU Linux e linguagens. Não sou nenhum desenvolvedor profissional, mas desenvolvo algumas coisas open source free e creio que posso dar uma mão nesse assunto também. É, para quem não sabe, o instalador Anarchy do Arch foi desenvolvido pelo Magnum, desenvolvido e mantido. Então, cara, quem usa Arch conhece ele e talvez não saiba. Não, conhece o trabalho dele, né? Sim, é o trabalho dele, claro. Boa correção. Vamos lá, agora ele fez alguns comentários barra correções. Quanto ao DistroWatch e como ele reconhece o sistema operacional da visita. Aí ele discorreu várias informações técnicas, como ele usa o user agent e tudo mais. E deixou até algumas URLs de referência aqui no comentário dele. Perfeito. Se aí a galera quiser se aprofundar mais, dá uma lida lá. Sim. É sobre o nome do Yum. Vocês ficaram em dúvida quando é o significado do Yum. Quanto, não quando, né? Ele realmente foi criado pelo Yellow Dog. E o seu nome quer dizer Yellow Dog Updater Modified. Beleza? É, eu me lembrava que era do Yellow Dog, né? Só não lembrava certinho o que significa as outras letras. Bom, vamos lá, no número 3, né? Descontinuação da documentação em português. Aí ele comenta aqui, que adiciona que está ocorrendo há algum tempo, que o guia oficial de instalação não está mais sendo oficialmente mantido por falta de colaboração da comunidade. É triste, né? Mas vamos lá. Acontece, né? Sim, agora ele fala aqui um pouco sobre o Gentoo e a sua compilação. Que é muito legal ter um SO compilado para o seu PC, tudo, mas que hoje em dia o esforço não vale tanto a pena. E ele comenta que o Arch é basicamente isso, que ele é compilado para x86, ou seja, ele não tem tanto suporte nativo, né? Mas ele faz aqui uns elogios do Arch, tudo, explica melhor o porquê ali no comentário. É, que na verdade assim, eu não nunca pesquisei muito a fundo nessa parte de performance e tal, uma coisa compilada para aquela plataforma específica, mas que a questão, que eu vejo assim, porque, por exemplo, o Debian também suporta, é a distribuição que mais suporta arquiteturas diferentes, né? Sim. Só que ela tem o pacote compilado para i386, pacote compilado para MD64, pacote compilado para ARM, pacote compilado para MIPS e tal. Cada um é compilado específico para aquela arquitetura. Eu acho que a única questão é que, por exemplo, no 32-bits, né, que tu tem i386, i486, i586, i686. Então, tipo assim, cada uma dessas quase, né, que subarquiteturas, elas acabam, né, tendo alguns conjuntos extras de instrução, né, que podem melhorar a performance de um programa específico e tal, que como eles têm que fazer uma compilação genérica, né, então às vezes não está tão otimizado quanto poderia estar, né, mas eu acredito que, por exemplo, uma arquitetura AMD64, né, que uhum. é mais nova, não tem tanta variação assim, né, de conjuntos de instruções, não vale tanta penta quanto 32, né. É, bem por aí mesmo. Bom, beleza. A próxima aqui que ele fala é sobre ter o ARC em servers. Ele fala que ele já teve o servidor ARC e que a ideia é que, assim, como é uma distribuição que está geralmente um pouco à frente das outras, que você instala ela e nunca mais se preocupe em atualizar. Só autorização de segurança, porque é rolling release. É, não, beleza, cara. Acho que sim. Cada caso é um caso, podem ter cenários que isso seja interessante. Que a gente só comentou ali, Magno, é que a gente nunca viu, né? Mas com Sim. certeza aqui existem. Existem. Ah, tem doido pra tudo, né? Pois é. Deve ter servidor até com Ubuntu, com Gnome rodando lá. Nossa. Deve ter. Bom, aí não, ele fala... Com Gnome ainda tudo bem, né? É. Não, é que o Unity é o Gnome, né? É uma shell. É isso que eu quis dizer. Ah, sim. Bom, ele fala um pouco aqui do... Respondendo até o comentário de um amigo sobre a instalação do ARC quebrar, e ele tem o link ali do blog dele, como ele explica como manter isso de um jeito melhor, coisa e tal, então eu recomendo bastante a leitura para quem quer usar o ARC. E por último, ele comenta do feed do iTunes ali, dá umas dicas, né, pra gente conseguir atualizar lá e deixar isso bonitinho. Tá faltando Sim. um pouco de tempo pra gente ajustar o feed do iTunes, na verdade. É assim, né? Que eu consegui que alguém me passar, né, aí, Fábio? Pois é. Backup. Passar os backups. Desenvolva aí, dá uma olhada. Bom, próximo comentário do Clayton Magalhães, que ele fala que já vem escutando podcast desde o primeiro episódio, mas agora ele resolveu comentar. É interessante que ele é usuário OpenSUSE faz tempo, desde 2006, cara. E ele comenta aqui que no Brasil tem um grande grupo que usa OpenSUSE, que é as Casas Bahia, cara. Eu não sabia, legal saber disso, que realmente usa OpenSUSE, não, perdão, usa SUSE, né? Com certeza eles precisam de suporte oficial. Sim. E achei legal que ele comenta que a gente falou ali do IAST, coisa e tal, né? É legal, cara, alguém que entende no tema que a gente não entende, porque nenhum de nós usa SUSE, né? Dei uma Sim. sintetizada no comentário dele, mas foi bem relevante. Ele fala várias informações do SUSE ali. Recomendo a leitura também, você até respondeu ele no site, né? Sim. É, o problema é que, infelizmente, não temos ninguém com conhecimento. Com o SUSE, exatamente. Pode ser que quando a gente venha fazer um podcast focado no SUSE, a gente até convide ele, quem sabe. Sim. E o último comentário do Fabrício Basto, que ele tem um site aqui, analistati.com. Tem até umas coisas interessantes, cara, dê uma olhadinha lá. E ele comenta que ele é usuário Linux há cerca de 4 anos, que ele utiliza um sistema proprietário somente no trabalho, né? Aí começou pelo Ubuntu, abandonou, não acostumou com a nova interface, é o que aconteceu com muita gente, né? Passou por Debian, Fedora, Mint e atualmente está usando o Elementary OS, que para ele e para o hardware dele foi o que encaixou. É o que a gente sempre fala, né? Uhum. Não existe distro, não tem produto ruim ou bom. Existe a necessidade que ele cobre para um e não para outro, né? E ele comenta aqui que a facilidade que o Linux proporciona, que é interessante, coisa e tal, pode fazer inúmeras tarefas com ou sem código, exatamente a flexibilidade, né? Então, beleza, Sim. Fabrício, agradecemos o comentário. E o nosso feedback fica por aqui hoje, ficou um pouco extenso o programa e os feedbacks. Sim. Mas nos deem um retorno sobre isso. Fala, ficou legal, não ficou, é isso aí mesmo. Isso aí. Beleza? Falou. Valeu. Bom, eu tenho alguns comentários a respeito aí do último episódio, né? Eu comentei a parte Peraí que agora esqueci o nome. Eu comentei a parte do Docker, né? Falei que ele usava uma imagem ali do Ubuntu, né? Mas eu recentemente dei uma olhada no site, ele tem agora uma nova imagem, que é basicamente um kernel do Linux, né? Sem distribuição, sem nada, né? Só para rodar o Docker, né? Então eles fizeram essa alternativa, né? Para quem usa Mac ou Windows. E, na verdade, quando eu comentei ali do pessoal do Python, né, que usa o PyCharm e o Vim, na verdade, as que o pessoal mais usa é o Sublime, o PyCharm e o Vim, né? São, acho que essas três, provavelmente, nessa ordem, ou invertido ali, o PyCharm e o Sublime.